e é preciso seguir. Não tenho mais nada aqui. Hoje eu perdi meu amor. Meu canto é de dor. Me diz, por favor, onde é que se esquece alguém? Meu bem me abandonou. Agora é só eu. Não sou mais daqui. Preciso seguir. Não quero chorar, eu não vou me despedir do nosso lugar, das coisas que amei. Meu amor, meu canto é de dor.